Oi, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição de número 96 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A salvação vem do meu único ser. Embora sejas um único ser, tu te vivencias como dois: como bom e mau, amoroso e cheio de ódio, mente e corpo. Esse senso de estares dividido em opostos induz a sentimentos de conflito agudos e constantes, e conduz a frenéticas tentativas de reconciliar os aspectos contraditórios dessa autopercepção. Tens buscado muitas soluções desse tipo, mas nenhuma delas funcionou. Os opostos que vês em ti mesmo jamais serão compatíveis. Apenas um existe. Se queres ser salvo, tens que aceitar o fato de que a verdade e a ilusão não podem ser reconciliadas, independentemente de como tentes, dos meios que usas e de onde vês o problema. Até aceitares isso, tentarás uma série infindável de metas que não podes alcançar, uma série de dispêndios sem sentido de tempo e esforço, de esperanças e dúvidas, cada uma tão fútil quanto a anterior, e destinada ao fracasso, como a próxima certamente há de ser. Problemas que não têm significado não podem ser resolvidos dentro da estrutura em que estão situados. Dois seres em conflito não têm resolução, e o bem e o mal não têm ponto de encontro. O ser que tu fizeste nunca pode ser o teu ser, e o teu ser não pode ser dividido em dois. E ainda ser o que ele é e o que tem que ser para sempre. Uma mente e um corpo não podem ambos existir. Não faças nenhuma tentativa para reconciliar os dois, pois um nega que o outro possa ser real. Se és físico, a tua mente desapareceu do teu conceito de ti mesmo, pois não há nenhum lugar no qual ela possa realmente ser parte de ti. Se és espírito, então o corpo tem que ser sem significado para a tua realidade. O espírito faz uso da mente como meio de achar a expressão do próprio ser. E a mente que serve ao espírito está em paz e cheia de alegria. O seu poder vem do espírito e ela está cumprindo com felicidade a sua função aqui. Entretanto, a mente também pode ser divorciada do espírito e se perceber no interior de um corpo que ela confunde consigo mesma. Então, sem a sua função, ela não tem paz e a felicidade é alheia aos seus pensamentos. No entanto, a mente, à parte do espírito, não pode pensar. Ela negou a sua fonte de força e vê a si mesma como impotente, limitada e fraca. Agora, dissociada de sua função, pensa em estar só e separada, atacada por exércitos reunidos contra ela e esconde-se por trás do frágil amparo do corpo. Agora tem que reconciliar o desigual com o igual, pois pensa que é para isso que serve. Não desperdices mais tempo nisso. Quem pode resolver os conflitos sem sentido que um sonho apresenta? O que a resolução poderia significar, na verdade? A que propósito poderia servir? Para que serve? A salvação não pode fazer com que as ilusões sejam reais, nem resolver um problema que não existe. Talvez esperes que possa. No entanto, quererias que o plano de Deus para a liberação do seu querido filho lhe trouxesse dor e falhasse em libertá-lo? O teu ser retém os seus pensamentos, e estes permanecem dentro da tua mente e na mente de Deus. O Espírito Santo mantém a salvação na tua mente e oferece a ela o caminho para a paz. A salvação é um pensamento que compartilhas com Deus, porque a sua voz a aceitou para ti e respondeu em teu nome que estava realizada. Assim, a salvação está guardada entre os pensamentos que o teu ser valoriza e nutre por ti. Hoje tentaremos achar esse pensamento, cuja presença na tua mente é garantida por aquele que te fala, do teu único ser. A nossa prática de 5 minutos por hora será buscá-lo no interior da tua mente. A salvação vem deste único ser através daquele que é a ponte entre a tua mente e ele. Espera pacientemente e deixa-o falar-te sobre o teu ser e sobre o que a tua mente pode fazer, restaurada a ele e livre para servir à sua vontade. Começa dizendo isso: a salvação vem do meu único ser. Os seus pensamentos são meus para que eu os possa usar. Em seguida, busca os seus pensamentos e reivindica-os como teus. Estes são os teus próprios pensamentos reais, que tens negado e deixaste a tua mente se dispersar no mundo de sonhos para achar ilusões em seu lugar. Eis aqui os teus pensamentos, os únicos que tens. A salvação está entre eles. Acha lá. Acha lá. Se tiveres sucesso, os pensamentos que virão a ti te dirão que estás salvo e que a tua mente achou a função que buscava perder. O teu ser te dará as boas-vindas e a paz. Com as forças restauradas, ela fluirá novamente do espírito para o espírito em todas as coisas criadas pelo espírito como ele mesmo. A tua mente abençoará todas as coisas. Fim da confusão, tu és restaurado, pois achaste o teu ser. O teu ser sabe que hoje não podes falhar. Talvez a tua mente permaneça insegura ainda por pouco tempo. Não fiques consternado por isso. O teu ser guardará para ti a alegria que ele experimenta, e essa ainda será em plena consciência sua. Toda vez que passares 5 minutos de cada hora buscando aquele que une a tua mente ao teu ser, estarás lhe oferecendo mais um tesouro para ser guardado para ti. A cada vez que disseres no dia de hoje à tua mente frenética que a salvação vem do teu ser, estás depositando mais um tesouro na tua reserva crescente, e ela é dada por inteiro a quem pedir e aceitar a dádiva. Pensa então no quanto te é dado para dar nesse dia, para que seja dado a ti. A salvação vem do meu único ser. Os seus pensamentos são os meus para que eu os possa usar. Citação do dia. No universo espiritual, todos nós somos um. Além de um mundo de corpos separados, existe um mundo de unidade espiritual. Nos reinos verdadeiros, não existe um lugar onde um de nós termina e onde o outro começa. Que eu possa ver além do véu hoje, num mundo de unidade e verdade. Não existem paredes que nos separam, nem conflitos que são sequer reais. Na verdade, existe apenas o amor que nos une e nos faz um com Deus. Querido Deus, que eu possa ver além das paredes que parecem nos separar dos outros. Que eu possa estender meu amor além das ilusões da culpa e do erro. Que nada possa esconder a verdade da minha unidade com todos e tudo. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, de Marianne Williamson. Um beijãozão enorme. Somos todos um. Até a próxima lição. Tchau, tchau.